2076, indicada. 2209, reduzindo azul 4076. Ativa, forma estabilizada. Passará. O tráfego à nossa frente aí, posição de 12 horas, 7 milhas. 076. Quem que está solicitando? Sua informação. 4076. 76, não estou ouvindo nada na tela do radar. É, temos aqui um tráfego a 5 milhas agora, aproximadamente aí aqui em mil pés. Mil pés? Posição 12 horas. Tem informação aqui de um helicóptero a 500 pés. O Mike Juliette Romeu. É, deve ser isso aí, então. Mas eu não tenho a visualização dele no radar. Controle Motor, eu estou na 33, no momento, informou sobre voo baixa altura. Você não informa sua... Não tem sua visualização no radar. Mike Juliette Romeu, check mode chart. Controle Salvador, eu estou na 36. 356 SVIA, 2000 pés, ajuste no 021, forma estabilizada. SVIA para 2000, reportando ajustado, 6356. E agora sim, Mike Juliette Romeu, 400 pés na proximidade de Simbra. Azul 4076, forma o tráfego do helicóptero à sua posição 11 horas, uma milha, mantendo 400 pés. Proceite do tráfego? Afirmativo, Azul 4076. Azul 4076, complete a aproximação, chame a torre, frequência 1895. 1895, bom dia. Sou Salvador, boa tarde, Azul 4076. Peço BR 324, vai se dirigir ao Conoco Mike Juliette Romeu. Cruzado, Romeu, mantendo 500 pés. 3895, o controle. Prossiga, 3895, data. 3895, cruza nível 140, chame o centro Recife. Frequência 1251, alterna 1-3325. 3513325, boa tarde. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 159. Ele pouso, pista 10, azul 4076. O papai eco acione identificação. Foi na Folha de Salvador, informando ponto de descida, Zulu papai eco. Identificação, quando o presente para a praia do Porto, descida para a vista. Dado, a gente no 021, Zulu, papai. No 021, a gente tem esse pessoal do papai. Controle Salvador, boa tarde, Papa, Célio Mike, informação CA. Célio Mike, acione identificação, Célio Mike, voe na proa de Mari, ajuste teu time número 021 já no ponto de alta. Negativo, senhor, tá por identificação, mas agora atrás de Mari, vai reportar pro Gal de descida, Alfa Célio Mike. Gente, informando o ponto de descida. Tango 4076 no solo 09, direita, taxiway, Foxtrot, controle solo 121, décima 1. 21, vai liberar na Foxtrot, 4076. Papa Tango, acho que o Papa Golfo está na escuta do controle? Tango 4076, boa. Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 4076. M356, cruza nível 050, em descida para 2000 pés. Palmo tráfego nas proximidades de Duna, mantendo 500 pés, um helicóptero. Autorizado ILS, o ajuste muito forte, agora é 1020, em forma estabilizada. 4PAB, 5 de autonomia, Petrolina, autorizado até a saída do Pate 3. De passagem, o Azul após, Pate 1 no Índio, no ponto de espera 295. 2020, no ajuste, boa viagem, Juliette Tango Golfo. Posição, amigo. Já saiu do Pate 3, tá? Segue passagem azul e após prossegue no táxi até o ponto de espera de 295 Antônio. Muito obrigado, bom dia, irmão. Azul 4076, Juliette, portal tal 09. Posição 09, Juliette, 4076, azul. Salvador, boa tarde, gol 1864 na posição 5. Sente de terra, Maceió 350. 1864, aguarde cópia. Maceió, prepara a Puka, guarda distante. Puka na sua escuta. Tinha copiado anteriormente, então estamos cientes, estamos descendo via a chegada Mari para 2000 e dona 6356. Contigo, informe estabilizado. Mara estabilizado. Controle Salvador, boa, é o gol 1962 passando para Bode. 1962, autorizado via chegada Mari, desça para 2000 pés, ajuste no 020. Via para 2000 pés, 1020, 962. Controle, boa tarde, do Sapatanga Maxwell Uniforme, transformação Sierra, no ideal descida. Max Bravo Uniforme, desça para 3000 pés, está subvetor. Hoje, à esquerda. Vou na proa 055, limitado pelo localizador. Mike Bravo Report. 3.000 pés na proa 055, limitado pelo LAP e o Capatanga Mike Bravo no ponto. Seja então, 3.000 pés, proa 055, limitado pelo LAP. Prato, Bravo no ponto, 3.000 pés, 055, limitado pelo LAP. Possibilidade do Gol 962 voar direto, dona? Negativo, vamos manter o perfil da Star Mare, descendo via para 2.000 pés. Ciente 962. Controle o Alfa Charlie Max, só confirmando se autorizou 050, é isso? Assino ativo, 050. Vamos trocar agora para 5.000 pés. 1.020 o 020 ajuste. 5.020 o Alfa Charlie Max. O Bravo informa, ideal que voasse na proa 055, confia. 055, ah, ok, vai corrigir, tá com 5 graus afagado para onde faz isso. Tânia 6356 estabilizado. Tá com o turno, Tânia 6356, complete a aproximação, chame a torre, 118 decimal 95. 295, boa. Cola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Saída Puca, Jamo, Caju. Após intercepta Upslu 1-7, conforme rota. Transponder 5437, frequência do controle Salvador 120-80. Ok, voo 864, autorizado para Maceió. Via no 350, via Upslu 1-7. Puca, Jamo, Caju. Decola da 10, curva esquerda, 5437-108. Nós estamos na posição 5, puxa o meio também. Janeiro 6356, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarde a autorização, 6356. Juliette Tango Zulu, mantém um ponto de espera. Tá pronto para iniciar o push de imediato? Pronto. Gente, autorizado do feedback, acionamento, sempre para táxi. Chamarei para o táxi, 864. 0 graus, 149. Gente, a pista está molhada, úmida ou chove sobre o campo? Negativo, não chove sobre o campo, pista seca. 6356, pouso autorizado, pista no 0, vento no 7, 0 graus, 149. Gente, 6356, livre pouso. Patiele Mike, direita pro 070. Mantenha a velocidade, Mike. Aguarde para a redução. Certo, direita pro 070. Alfa Patiele Mike. Você tem condições de manter a velocidade próxima, até a próxima zona? Afirmativo, Alfa Patiele Mike. Autorizado táxi para ponto espera pista no zero via pátio, taxi Índia. No ponto espera chame torre em 118.95, ajuste 1020. Atento ao Boeing da Gol que está finalizando o pushback. Assim que o mesmo finalizado, autorizado táxi. Vai acompanhar a nave da Gol via pátio Índia. No ponto espera 118.95, chame 6203. No Sinai 6213, aeronave da Gol, para a passagem, decolará como número 1. Entende que a aeronave da Gol vai dar passagem? Afirmo. Izunomi, acione identificação dessa via, chegada Mário, para 2000 pés, a 29020. Esse dia para 2000, chegada Mário, no 020, 3219. Solo 21, obrigado. Yes. Passando para 2000, 020, autorizado de LS, reportagem estabilizado, Alfa Tiana Mike. 1962, velocidade de casa. 2409, 962. Tenho tráfego na sua posição 11 para 12 horas. Seu número 2 na aproximação, inicie redução para 1909. 1909, 962. Duna, logo à sua frente. É um Robson 44. Sim, tchau, Patiale Mike. Patiale Mike, velocidade de casa. 2109, Patiale Mike. 2109, mantenha. Vai manter 210, Patiale Mike. Controle Salvador, Costa Golima, Quilo Zulu, centro da Sierra. Tem uma Quilo Zulu, sai da Lossar. Atenção até o nível 090. 4CB137, 1220, alternativa Salvador. Boa tarde, Xenem 2103, autorizado a alinhar e manter pistano 0. Alinhar e manter pistano 0, 62, 03. Quilo Zulu, acione identificação. Tigol 1864, autorizado táxi para ponto de espera pista 10 via Fátima no Taxi Índia. No ponto de espera, chame torre em 118-95, ajuste 1020. Ponte, repórter de Alves, do Lima, Quilo Zulu. Patrão e do Papatango Juliette, Tango Zulu, decolou na sua escuta. Juliette Tango Zulu, via saída Lotar, sessão até o 090. Lotar até o 090, Juliette Tango Zulu. Autorizado táxi via Juliet para portão 612. Livre pela Juliet para o portão 612, acionei 356. Esquerda, eu vou ir na proa 035, limitado pelo lote. Sim, 035, 962. Oxalé 6254, Proscópio? Oxalé 6254. Oxalé 6254, autorizado para Serra Bravo Romeo Juliet. Via Upper Zulu 44, nível de voo 360. Saída da El, após Leda, após direto Porto Seguro. Primeira curva à direita, transponder 5446, frequência do controle Salvador 120.80. Decolando 0, primeira curva direita, transporte 5446 e controle 120.80, Xenem 6254. Correto, Xenem 6254, chame pronto para puxa de acionamento. Semana 6254. 170 de ground. Sente, 050, reduzindo. Mike Bravo e uniforme. Lua direita pro 075, descido até 3.000 pés inicialmente. Direita 075, 3.000 pés, Bravo uniforme. Tráfego que oferece 8 milhas à frente, cruzando 4.800 pés. Uniforme. 7 pela direita. Gente, reporte para cancelamento, Alfa Charlie Mike. É, pô, tá, Alfa Charlie Mike. Colo 864, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Anima 08, tá claro. Nova linha 2, complete direita pro 080, informe estabilizado. Direita 080, vai reportar. 62 no 3, decolado aos 25, controle Salvador no 20 decimal 8. 20 decimal 8, boa tarde, bom trabalho. Boa. Controle, uma boa tarde, eu já é 62 no 3, passa de 500, da EOL, líder. 62 no 3, saída da EOL, dia saída da EOL. Atenção nível 360. Atenção 360, via saída da EL, Oceané 62, segundo 3. O controle Oceané 62, no 3, logo é da EL, da presente? Sim, Matheus. Da EL, da presente, Oceané 62, no 3. Estabilizado, gol 962. 962, complete o ILS, estabilizou com a pista? Ainda não. Certa aproximação autorizada a chamar a torre em 1895. 1895, boa. 2 Salvador, uma boa, eu vou 1962. 1962, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Gente, 962. 1864, decolagem autorizada, pista no 0, vento 170 graus, 129. Nível decolagem na 10, gol 1864. Alfa Charlie Mike avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 170 graus, 129. Tá autorizado o pouso, pista 17, Alfa Charlie Mike. Gente, agora de transferência, uniforme. Uniforme. Controle de Salvador, muito boa, o SAM 3804, informação CA. 3804, sai da PUCA, via. Atenção nível 350. Confia, esse 3804 está chegando na malha, então. Controle Salvador, boa tarde, gol 1864, 1400 na PUCA. Para 2000 pés, ajuste no 020. Ah, foi sobremodulado, pode confirmar, 3804. Matheus, dessa via chegada a Mari para 2000 pés, ajuste no 020. Via até 2000 pés, 1020, muito obrigado. Salvador, boa tarde, gol 1864, 2000 na PUCA. 864 via, saída PUCA, vigilância, atenção 350. Livre atenção 350, gol no 864. Aqui no solo aos 28, direita, táxi aí pra baixo, passa na frequência livre. Pronto, até a Baltel, obrigado, boa tarde, até a Baltel. Boa. Então 3216, número 3, se reduza para 1709. 179, 3216. Oi, Xanem 62, posição 4, posição 4, posição 4, posição 4, posição 4, posição 4, posição 4, posição 4, posição 4, posição 4, posição 4, posição 4, posição 4, posição 4, posição 4, afirmativo, mantém a PRO 035, limite ao LOC 3206, reduzindo para 170. Ativo, qual foi a velocidade de cada do 3206? A 200 nós agora, reduzindo para 170. Ativo. Conseguir descer até 2000? Ativo, desça 2000 pés, ajuste no 020. Afirmativo, 2000 com 1020, 3206. 067, aguarde para a cópia, prepare a saída da EL. Aguardando, gol 2067, saiu. 4463, temos 105 a bordo, autonomia 0325, alternamos Aracaju, pronto para o táxi. Autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 10 via taxiway Índia, azul 4463. Quando lá, chame torre em 118.95, ajuste 1020. Segue registrado no 010, ele está aqui indo, ponto espera da 10, quando pronto, torre 1895, até a volta, 4463. Está passando mais breve de forma, estou em Salvador. Estabilizado no curso do LAC, atenção, quando estando, cancela a base pela direita para uma 7. Sim, chame para o cancelamento, Mike Bravo uniforme. Sim, tá. Bono 962, no solo ao 30, direita taxi Eco, 121, decimal 1. Direita na Eco, 121, vou 962, boa. Boa. Oi, boa, o azul 4463 está pronto, ponto de espera da 10. Azul 4463, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 170 graus, 149. Ali decola, 4463. Assistão, PT cancelamento, PT Mike Bravo uniforme. Mike Bravo uniforme, plano cancelado ao 1531, curva à esquerda, circuito pela direita, pista 17 autorizado, chame final. Máximo, Mike Bravo uniforme. A Bahia, até após o pouso, Mike Bravo uniforme. Bom dia, boa tarde. Gol 962, autorizado táxi para a posição 07 via táxi Alfa e Juliet. Para 07 via Alfa e Juliet, gol 962. Passando o Lima que nos rolou no ponte da descida. Mantém inicialmente nível 100, aguarde para a descida, Lima Kilo Zulu. A cena aguardando para a descida, Lima Kilo Zulu. Estava relacionado a uma sorte contra o embaixado checado, o Bravo no Zulu. Mike Bravo uniforme autorizado, pouso, pista 17, vento 170 graus, 12 nós. Bravo uniforme. Azul 4463, decolado 33, controle 120, décima 8. 208, azul 4463. Espera pista 10 via taxiway Índia. No ponto de espera, chame torre em 118, décima 95, ajuste 1020. 1020, Índia, ponte espera 10, 295, chame 254. Controle azul 4463, passa 1.500 pés no perfil da saída, coral. Código 5427, 4463. 5427, azul 4463. Mike Bravo uniforme no solo 34, libera direita via papá, estaciona a frequência livre. Papai Eco, prossiga. Está 1 minuto e meio para a rotatória, posição 17. Jogo Papai Eco, reporte vertical da rotatória. Reportará. Linha 3, contato radar de colagem, saída coral, vigilante. 4463. Controle, o Lima Kilo Zulu, quando possível, iniciar a descida. Eu aqui o Zulu desça para 4 mil pés, a gente no 020. 1020, 4 mil pés, graças. Muito boa tarde, Tran 32, 16. Tran 32, 16 avistado, ajuste de altímetro no 020, autorizado pouso, pista no 0, vento 170 graus, 1612 de nós. Afirmativo, livre pouso 10, 32, 16. O 1864, está na escuta? Papatango Zulu, Papaeco, faça um 360, reporte reintercepção no final no 7. 360, reportar reinterceptando o final no 7, Zulu, Papaeco. O 1864, controle. Prossiga, vou 1864. Vamos Centro Recife, 12545, alterna 12685. 2585-2085, 1864. 13804, continua via para 2000 pés, confirme a velocidade. Agora restrito a 1329. Tenho tráfego a 500 pés, vai entrar na sua posição 12 horas, 8 milhas, em um helicóptero, rotas 44. Gente, é o que reduza mais o 304? O senhor está localizando via 304. Sim, 304, seguindo. Reduna autorizada ILS? Está autorizada a final do procedimento ILS, o 020 permanece ao ajuste em forma estabilizada. Chama estabilizado, tem 3204. O controle. 4463, prossiga. 4463, seu nível autorizado é o nível 180. Afirmo, paciente, 180. O 4463 já estava na prova de coral. É que saiu pra mim aqui o nível 145. É o 145, é após coral, na verdade. Você está autorizado a ascensão até o nível 180. Afirmo, sobe a 180 após coral. Décimo da regra provisual, o 4463. Ótimo, é só a gente deixar registrado que após coral, você vai coordenar diretamente com o controle Ilhéus. É só descer aí para o meu patinho. Gente, 4463. Ali mantém 90, 4. Continua a ascensão até o nível 090, confirme seu estimado de pouso em Paulo Afonso. Só a instante, estimado Paulo Afonso, monomia 40, amigo. A possibilidade de acessar até o nível 1110? Negativo, sou autorizado até o nível 090. Para a nova solicitação, chame o Centro Recife, 125-45, caso negativo, 12685. Polícia, 12685-2685, para ponto de espera, pista 0, via parte 1 no taxi Índia. No ponto de espera, chame torre em 118-95, ajuste 1020. Pationo, Índia, ponto de espera, 2095, 1020, ajuste, com 20, me acerto. Paulo Salvador, bom dia, tá 32, 16, livrou. Tá 32, 16, autorizado táxi, via táxi Alfa, reporte antes da Juliet. Alfa, reporte antes da Juliet, tá 32, 16. Estabilizado ILS 3204. 504, complete a aproximação, chega a torre. 118, decimal 9. 2095, obrigado. Salvador, Cordial, TAM 3804, estabilizado em LS. Nova Tango Zulu, Papai Eco, autorizado pouso, pistão no 7, vento no 70 graus, 13 nós. Teve pouso, pistão no 7, Zulu, Papai Eco. TAM 3804, QNH 1020, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. T1020, aguarda a pista livre, 3804. Chile 6254, decolado aos 40, controle 120, decimal 8. 1208, a Chile 254. Poxa, hoje o Leite para 03, só 32 no mesmo, muito obrigado. Solo aos 40, confirme o pátio. Autorizado backtrack, reporte livrando na Taxway Romeo. Israel, autorizado, vigilante. Você autorizaria por onde, Israel, pro 6254? Qual é o seu perfil? Perfil 6254. C254, acione identificação. Delta, confirme pátio que encontra em intenção de pista. Papa Tango Juliette Bravo Delta, aguarde cópia. Tango Juliette Bravo Delta, confirme, pretende taxiar primeiro ou copiar a autorização? Cliente, pronto, cópia, Juliette Bravo Delta. Tango Juliette Bravo Delta, autorizado para Sierra November Golf India, em rota direta, decola nível 100, decola da pista 10. Desvio de saída, Arbor, primeira curva à direita, após Arbor, direto. Transponder 5457, frequência do controle de Salvador, 120, decimal 80. Chegada Bonte, informe estabilizado. Sim. A 3804 no solo, as 44, libera a direita, solo 121, decimal 1. 211, liberando, certo mais. Tá 3804, livrando ativa, boa. 3804, autorizado táxi, via táxi Alpha Juliet para posição 02. Alpha Juliet 02, obrigado. Zero 067, autorizado decolar, pista 10, vento 170 graus, 15 nós. Livre e decolagem, pista 10, gol 2067. Azul 4463, 5 milhas da posição coral, serviço radar está encerrado. Temos agora o controle ilhéu, frequência 120, decimal 1. 201, azul 4463. Gol 2067, decolada de 45, controle 120, decimal 8. 208, gol 2067. Controle voo 2067, decolada da El, cruz amigo 400, não deixa coisa. A El vigilância, sessão 360, guia, saída da El. Guia da El 360, voo 2067. Salvador, boa tarde, 4-0 Azul, está com a Sierra, solicita o 3-0-4. Azul 4089, aguarde 4. Pode adiantar, saída para 4-0-9. Saída da El, Azul 4089. Da El, 4-0-9. Marquinhos Azulão, passou a dona, está captando o Loki. Lulu Chanas Torre, Lulu 8.95. 8.95, graças. Azul 4089, pronto, copia. Azul 4089, autorizado Serra Bravo Victor Tango, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, após direto, posto seguro, intercepta Azul 44. Transponder 5463, frequência do controle Salvador 120, décima 80. 5463, da El, linda, ponto segura, 044, 5403, transporte 208, é o controle, o azul, campeão. Azul 4089, chame pronto para o feedback de treinamento. Salvador, uma boa, eu vou 1867 para autorização Brasília, nível 360. Gol 1867, agora de cópia. 1867, pronto cópia? Pronto cópia. Voo 1867 autorizado para o aeroporto de Brasília, via Upazulu 17 após conforme rota, nível 360. Saída Arcor, após eleção primeira curva, à direita, transponder 5466. Frequência do controle Salvador 120.80. Autorizado para Brasília, primeira via Upazulu 17 após acordo com o plano, nível 360. Decola na saída Arcor, transição eleva primeira curva à direita, transponder 466 e o controle 120.80, voo 1867. Correto, voo 1867, chame pronto para feedback e acionamento. 1867. Controle, o Mike de Romeu está abandonando o sobrevoo próximo a Duna. A intenção vai para a alternativa Serra Brava, Serra Vitor. Prossegui para Salvador. Prosseguindo para Salvador, Mike de Romeu vai se deslocar para Litoral Sul. Vai pousar ou vai para o Litoral Sul? Vai para o Litoral Sul inicialmente, pousa em Salvador, sim. Cadê a torre? 118 decimal 95, a possibilidade de aproximação direta. Está presente, eu no 1895, Mike Leste Romeu agradece. Torre Salvador, papapá, Mike Leste Romeu. Leste Romeu, prossiga. Na próxima turna, foi liberado pelo controle, a intenção de pouso em seu aeródromo, pátio 5, Mike Leste Romeu. Otávio Lima, Kilo Zulu, autorizado táxi para pátio 3, via táxi Alfa e Kilo. Quando lá, atente ao sinalizador. Alterna 13325. 251, 13325, Recife Gol 2067. Bravo 419 Azul, próximo para tirar questionamento no ar. Azul 480, Azul 489, autorizado acionamento, chame para táxi. 489, autorizado, chame táxi. Juliette Romeu, avistado, reporte no solo controlado do, no TAT 5, vento 180 graus, 159. Reportará controlado, TAT 5, mais Juliette Romeu. Oi, bom dia, estou passando, boa tarde, estou passando Juliette Romeu, estou passando a ganhar no BF, por esse contato até o TAT 3. Confira quem chamou? Estou passando direto para o Delta. Juliette Bravo Delta, aguarde. Tá lá, aguarde, campeão. 3:40, tá forte. Bravo 089, autorizado táxi para ponto de espera, pista 10. Via Apache 1, Taxiway India. No ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste 1020. Espera da 10 via 1, bate o índio, 4.0.9. Via torre 18.95. Led Romeu aos 5.9, frequência livre. Teve a frequência direto. Juliette Bravo Delta, firma, autorizado táxi, reporta na Taxiway Papá. Reporta na Taxiway Papá, Juliette Bravo Delta, autorizado o cruzamento da pista 17, táxi via Quebec, Mac Lima. Na Lima, chame o solo 121, décima 1. Patrulha, boa tarde, patrulha chamada Júpiter, patrulha da unidade. Do 4089, autorizado a alinhar e decolar pistão 10, vento 180 graus no 49. Decolar então 10, voo 4089. Lima, Quilo Zulu. Aguarde. Botango, direto Bravo Delta, autorizado táxi via Pátio 1 até o Pátio 3. Via Pátio 1 até o Pátio 3, direto Bravo Delta.